Negativo, vai manter minha presente posição, copiou? 3 Juliette, copiou? Afirmativo, vai manter próximo ao farol da barra aqui. Negativo, você vai manter nessa posição que você está mantendo agora, copiou? Copiei. Mantenha a presente posição, 4360, previsão no setor. A previsão aqui é fechar mais, senhor. Voto composto. O senhor volta para Vera Cruz. Número 00 desceu para 2510, na produção Vitor 366, reposte na Dernaz. Repassaremos, então descendo para 2500, repassaremos 366. Conta 328-0-01, informação Charlie, autorizado até o 150. Número 328 desceu para nível 040. 040-328. Controle Salvador, tá 8001 com a Charlie. 8001, na sua identificação, autorizado chegada Mari, desce para nível 100. Identifica no perfil da Mari, desce até uma centena, tá 8001. Quebec Serra, desce para o estúdio de tráfego de Siri, frequência livre para coordenação. Índia, Juliette, tem condições de manter esse visual a 1.000 pés? Índia, Juliette, o controle. Prossiga! Tem condições de manter esse visual a 1.000 pés? O número 97, curve à esquerda pro a 1.85. Parece aí que tá bem ruim. Aqui em Via Litoral tá aberto, cavoque. 97 ainda mantém a próxima. 3566 vai chamar a torre. Afirma, tá 356, torre no 8.6. Salvador Fábio 4473, ATG 090. Ciente. Travou visual K10. 3566, cabeceiro no 0, deslocado no 1200, ajuste no 0 no 2, vento 2, 1 no 0 graus, meia dúzia de nós. Fica atento a homens e máquinas trabalhando na parte fechada da pista, autorizado por hoje. Ok, 1200 metros deslocada, né? Afirmo, no 1200. 0 na proa 360, limite ao localizador, 4443. 697, setor de via à esquerda. O gol no 328, indicada. Reduzindo 2-1-0 nós. Reduza para 1-7-0 nós, informa o tráfego na posição de 11 horas, 7 milhas, rumo este, passando no nível 030 para 2500 pés. Gente, reduzindo, atingindo 40. Controle, como recebe o 697? Gol no 697, clareza 5, curva à esquerda pro 180. Esquerda 180, 697, é sinal RNAV ou ILS? O localizador? Guarde a autorização para RNAV. Então pode voar 366? Gol no 328, curva à esquerda pro 035, limite o custo do localizador. Esquerda 035, limitado o lock, atingido 40, gol no 328. Passou 366, gol 1600. 1600, chame torre no 8.6. 36. O 328 está sob vetor para sequenciamento, curve à esquerda, proa 035, limite o custo do localizador. 328 já mantém proa 035, limitado lock, mantém 4000. Quero bem. Amanhã, Diário 7 ao portão, se encontra para o pushback acionamento. Certo. 97 autorizada, proa do Serra Vitor 366. 366, 697. Mantém 5.000? Separa 2.500 pés, altímetro no 0 no 2. 5.000, 1.012, 697. 4473, atinge, mantém 060. 3566, solou 1.5, direito no 219. 219, passou em fechamento. 3566, pegou algum vento de cauda na próxima safra? Pegou. Qual a intensidade? 3-9, então. 3-9? Afirmativo. Obrigado. Axé, farol da barra? Afirmativo, até 1500 pode manter esse focado. 1000 pés, ajuste 1012, reporte farol da barra. Vai adorar, professor. Força aérea 4473, desce, mantenha 3 mil pés, curva à direita, proa 010. 4473, direita 010, descendo para 3 mil pés. Gol no 328, reduza para a velocidade de aproximação, completa o ILS X-Ray, cabeceira deslocada. 9063, completa, reduzindo. Salvador, está no 8001. 8001, desce, mantém nível de voo 050, esquerda, proa 360. Limite, QD Mike, 120 de Simbra. Corrijo, 080 de Simbra. Proa norte, descendo para o 050, limite é a 080 de Simbra, está 8001. Salvador, quando tem que confirmar o time, tipo 4473. Salvador Approach Control, good afternoon, TP 5491, information Charlie. TP 5491, DCM maintain, flight level 040, bom survival, 281012. Roger, down to flight level 040, bom survival, TP 5491. 4 informo que aguarde para o pushback acionamento. Possível, possível mudança de pista, o vento está variando em 240 graus, com 10 nós. Tá legal, estava na escuta o colaborador infraero apareceu. Vani, Vani, 17. Roger, maintain heading bom. And expect to change the flight plan to visual approach runway 17. Okay, me confirm please, the sailing, now. Força aérea 4473, direita pro 90, 090, reporte estabilizado final, reporte estabilizado localizador. Motor direita pro 090, reportará estabilizado localizador. Motor é 3000, 4473. 8001. Prossiga. Você vai ser vetorado para 28? Estamos coordenando a mudança de pista em virtude do vento. O 8001 ainda manterá a aproximação para 10, aguardando definição do, da torre para a mudança de pista. Ok, eu estou chegando próximo ao limite da autorização. Se eu puder confirmar o vento aí de superfície aí para a gente também. O vento está variando. No momento ele está com 220 graus, 0,5 nós. Final, gol no 328, passar travado. Autorizada final do RNAV, reporte 366. 697, reporte 366. 697, reportaremos 366. Então, 8001, desça e mantenha 4000, ajuste do altímetro 1012, reduz a velocidade para 170 nós. Eu estou reduzindo a minha mínima aqui, descendo para 4000, só queria confirmação, vai efetuar a aproximação para 10, é isso? Perfeito, vai manter pista 1-0. Ok, obrigado. Então 8001 vai seguir o chavante da Força Aérea 2 horas e 7 milhas na final para pouso. 74 1-0. Autorizado o pouso 1-0, os 1.200 metros iniciais fechados, gol no 328. Afirmo, 1.200 fechados, fica atento a homens e máquinas que trabalham na parte fechada da pista. Okay. Ultrapassará o limite, ultrapassará o localizador, seu novo limite é o QD Mike 120 de Simbra. Curva à direita, proa 015. 120 de Simbra, proa 015. Passando 366, 5491, reduz to 2009, 281012, descend e maintain 4,000 feet. Roger, going down to 200, if I jump to a 7, 355491. Passou 366, 697. 697 completa a final do procedimento RNAV, torre 18, decimal 6. 86, 697. Vitória e Juliette, visual com aeródromo. Solicita 360 para a vitória. 289, já com sua autorização, está pronto cópia? Prossiga. 1 Salvador Vitória 360, aerovia Uppervio 50, decolada 10, curva direita, subida da El, transição de Né, código 5145, frequência do controle 119, decimal 35. Litoral, reporte Itapuã, ajuste 1012. 1012, vai reportar Itapuã, vai passar a situação no momento. 328, solo 21, direita na 219. Direita na 219, no 328. 73 autorizado, descida para 2000 pés, 1012, cabeceira deslocada 90 metros. Aguarde transferência. 7012, descendo para 2000 pés, 4473. TAM 8001, reassuma a navegação, proa do Serra Vitor 368, em descida para 4000, onde completa a final do RNAVE, 1012. Serra Vitor 368, gente. Outro, siga táxi via Alfa e reporte antes daquilo. Via Alfa, chamar antes daquilo, ou no 328. Está travado, 697. I didn't understand. Do you request ILS approach? Exactly, Maria. Maintain a localized course and the near the runway 17 right base. Roger. Radar vector for intercepting final runway 10, turn right, heading 230, limited by 0, correction, 120 bearing, Simbra beacon, descend and maintain flight level 050. Roger, heading 230, limited 120, Simbra A-beam, descend down to 050, 355-491. TAM 8001 informa atinge 4000 voando na proa do Serra Vitor 368. Afirmativo, está autorizado o procedimento, proa do Serra Vitor 368, 8001. 8000 autorizado RNAVE, TAM 8001. Positivo, o ajuste do altímetro 1012, 1012. Ciente, TAM 8001. Só checar 8001, na aeronave à frente é o Chavante? É o Chavante 11 milhas. Ok, obrigado. Você era 4473 ao controle? Precisa, controle. Qual é a proa que está mantendo? Comandante, a proa 101, estabilizar localizador. No ILS, perdão. Não, comandante, isso não está estabilizado no localizador. O senhor está navegando 2 milhas à esquerda do localizador. Para interceptá-lo, curva à direita, proa 140. Ok, assim, mas eu estou com problema então aqui na navegação. Esquerda, correção direita, 140. Direita, 140, reporte estabilizado na 101, inbound para a final do ILS sem glide. Relativo, reportará. No parque 3 aguardando, meu Deus já. Paulo, confirme para o gol no 754, já ingressa na Alfa. Siga táxi via Juliette e Alfa. Juliette, Alfa, e antes da Delta, chama a torre, 286. Ok, Juliette, Alfa, antes da Delta, 286, obrigado. Voo no 600 após o tráfego da companhia liberar a saída do pátio 3, pode prosseguir via pátio 1 até o portão 05. Oi, senhor, depois bater o 5, o 600. Estabilizado. Próximo da Kilo, no 328. Ingresse via Kilo, pátio 3 e portão 08. Via Kilo, pátio 3, portão 8, no 328. 328, qual é a sua perna? É, volta da Congonha, 1363. Alô, 697, Levrão, bom dia. Alô, 697, prossigo táxi Alfa, reporte antes da Kilo. Alfa, chama antes da Kilo. 5491 passing now 6000 down to 5000 feet. Roger. Confere 4473, informe visual com a pista para completar a aproximação com a referência visual. Sim, senhor, vai informar. 33, Guarulhos, nível 34, será coordenado agora. 31, 73, na escuta. 73. Estão fechados, fique atento a homens e máquinas trabalhando na parte fechada da pista. O vento Salvador é 220 graus com 4 nós, 1012 no ajuste, autorizado pouso. Negativo, cabeceira está deslocada, visual para pista, pouso autorizado por 4473. Afirmo, cabeceira deslocada em 1200 metros. 4473, ponto de estéreo pronto, gol no 754. 754, ciente, mantenha a delta. Mantenha a delta, 754. Então 001, completa final do RNAV, torre 18, decimal 6. 18,6, muito obrigado. Salvador, o TAN 8001 vai passar o Sierra Vitor 366. 861, continua a aproximação, reporte no externo, ajuste no 012, primeiros 1200 metros fechados. Chamará no 372, entendeu? Estou com os primeiros 1200 metros fechados, confirma? Afirma, 1200 metros fechados. Ciente, TAN 8001. Passo daqui, Lono 697. Número 97, ingresso Kilo, pátio 3, e aguarda instruções no pátio 3 para prosseguir até o pátio 1. Kilo, pátio 3, aguardando. Você tem o portão 07, porém o mesmo se encontra ocupado, o tonato da companhia. Então aguarde no pátio 3 instruções. Ok, aguardando no pátio 3. Azul 489, portão 9, pushback e acionamento. Azul 489, portão 9, autorizado, pushback e acionamento é portátil, que se atende para o nave da Gol, que parqueia até o 08. Gente, vai estar atento a hora na nave da Gol, vou puxar e acionar e chamar para ataque 489. 080, this and maintain 2000 report establishment, localize Kurt, Kilo, Nathan, 012. Left 080, report established on localizer course, trip 5491. Negativo, mantém minha escuta via Alpha, reporte antes da Delta. Via Alpha, na sua escuta, reporte antes da Delta, 4443. 754, autorizado decolagem, vento 220 graus com 5 nós. Autorizando decolagem, destino 0, gol no 754. Controle 119, decimal 35. Autorizado Guarulhos 340, Uber 850, decolada 10, da Eldenet, direita 198, 5135, 1935, 3173. 33, correto, era do meu portão, chegou para o pushback acionamento. Vou passar para o pushback acionamento, no portão 23173. Tá, 3, eu confirmando aerovia UPRISC 50. Positivo, até Osaba, após destinar chegada para Guarulhos, 3173. Reto 02, chama em porta para pushback acionamento. Alô, meu querido, chama a Arava, puxa acionamento, estamos no 2. 5 nós, cabeceira deslocada em 1200 metros, autorizado pouso. 300 com 5, ciente da cabeceira deslocada, tá 8001. Roger, we are established now, localized course, when we want zero. Okay. Roger, Salvador, bom dia, Passaredo 2230. Passaredo 2230, senhor, identificação de São Nível 050, chegada a mão. Descou a 2050, chegada a mão. Passaredo 2230. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, Otávio 3192, transfere, cruza 184 e descida para 150. Informação, Charlie. São 3192, boa tarde, senhor, identificação, autorizado nível 060 na chegada a mais. Controle, identificação 060 na chegada a mais, 3192. Mari, confirmando. É Mari, corrigindo. Controle, gol no 754, Pucaracaju. Gol no 754, contato radar na saída Puga, subou nível 390. Para 390, na Pucaraca jogou no 74. O Web 6721, puxa acionar, posição 62. Prossiga, senhor. Tomou 806? Isso, é, o 806, informa a nossa companhia, está ingressando no 7, ok? Você precisa ingressar aí, viu? Só um pouquinho, para chegar para trás. Matheus, você tem condição de puxar um pouco mais atrás para ingressar? Vou ter que pedir para conectar o trator de novo, mas a gente vai empurrar assim, só um pouquinho. Sim, muito grave. Paulo 6721, Webjet, puxa acionar 612. Jet 6721, mantém a posição e aguarde. Mantém a posição, Jet 6721. 621, aguarda. Flight 491, continua a approach, runway 10, first 1,200 meters, runway 10, it's closed. Continua a approach, stand by, runway vacated. Flight continua a approach, runway 10, trip 5491. Salvador, 4-4-3, contato seu Delta. Azul 4089, aguarde para o táxi. Informa a aeronave parqueando no portão 07. Gente, aguardando, sou 409. É, livre cruzamento imediato, 4473. Paulo Salvador, o TAM 3834. 1001, solo 33, direito 1219. Livre 219, muito grato, Edmil. É. Solicita pequeno desvio à esquerda para evitar formações. Solicitou? É o TAM 3192, pequeno desvio à esquerda para evitar formações. Gente, livre desvio, TAM 3192. TAM 3192. Resposta. Trip 5491, clear, runway 7, come back on final. Roger, you're gonna make a right base runway 17, trip 5491. Confirmando as aeronaves agora em aproximação ao Salvador, a pista em uso a partir do momento será 28, o TAM 3192 e o Passaredo 2230 irão ser vetorados agora para prosseguir na pista 28. Afirmativo, 3192. 2230, sim. A pista em uso agora é a 28. A saída permanece. A nova saída será Gole, Val, Eudes. Gole, Val, Eudes, ciente da mudança de pista, jogo 479. Alô, o Gol 06. Tá pronto para o táxi, temos. Confirmando, o curso localizador da pista 28. 075, limite ao curso localizador da 28, TAM 3192. 3192, desça até 2000 pés, ajustado 10012. 2000 pés, 10012, TAM 3192. Pela direita, de comando a 22, 240 degrees, 9 knots, clear to land, runway 17. Roger, we are clear to land, runway 17, trip 5.91. 6 quilos, pátio 3, aporte para ingresso no pátio 1. Quilo para o pátio 3, chamará ingressando. O Gol 1806, poderia repetir os dados que eu dei autonomia alternativa? Oh, claro, 2:37, 156. 4, agora com centro Recife, 1-2-6-8-5-2-5-4-5. 2-6-8-5-2-4, a segunda, 1-2-4? 1-2-5-4-5. A segunda, 1-2-5-4-5, obrigado. 2-8-2-1-1-2-0-1-2-8-6, graça, 1-2-0. O AV-4089 está pronto para o táxi? Afirmo. Poderia confirmar os dados? POB 1-0-3, 3 horas e 30, alternando com fins, para o táxi. Azul 4089, segue o Boeing da Gol, via Juliette Alfa, reporte antes da táxi do Golf, rua Justino 012. Segue o Boeing da Gol, via Juliette Alfa, antes da Golf, vai reportar Azul 4089. Puta 8001 no pátio 3. Certo, tá 8001, mantém a posição antes da, do pátio 1, aguarde passagem de dois tráfegos, um Boeing da Gol e um Embraer da Azul. Aguarda a passagem do Boeing e do Embraer, até 8001. Jet 6721 irá ingressar um Airbus da TAM no pátio 1. Aguarde mais dois minutinhos para o push e acionamento. O Jet 6721. Informo que a pista em uso agora é a 28 e a saída permanece Momo Frote, apenas com curva pela direita. Ciente, copiou, aguarda o ingresso do TAM na sua escuta por push, pista 28, Momo Frote, 6721. Polo Salvador, TAM 3566, ciente da Charlie. Pequeno desvio à direita e proa 095, para evitar pequena formação. Livre desvio, 392, reporte quando possível, vai na posição da vida 362. Vai reportar, tá 392. Obrigado. Ground to be 5491. Street 5491, continue taxi via apron, 1. Gate 13. Roger, vai aí pro 1, gate 13, and remote area, thank you. Rota 8001, observe o tráfego da Azul e um tráfego adicional da Trip ingressando na remote no 3, seu portão é o 1-1. Gente, então, dando passagem agora pro Azul, pode ingressar para o 1-1, 8001. Rota 8001. 8001, prossiga. Agora que passou o Azul, pode prosseguir para o 1-1? Afirmo. Apenas atente a um tráfego da TR que irá estacionar no, na remota 1-3. Atentando para o ATR, prosseguindo para o 1-1, então 8001. O Avijet 6721 irá passar aí o RBS da TAM, sua retaguarda, após estar autorizado o push e acionamento. Reporte para o táxi. 6721 está ciente. Após a passagem da nave da TAM, ele posiciona e chama o táxi. 28, climb to level 070 on Cari arrival. Juliette. 70. Salvador de Angulo November. Angulo November, siga. Para Salvador, está mantendo 035, 0 via Maritral 035, a 100 minutos de caixa prévia, mantendo os corredores. 101 novembro, prossegue em condições visuais. Reposto para iniciar ao até o 1500 pés. E reposto para ingressar também no corredor Interlagos, confirmando a justiça em Salvador no 012. 012, você, Maritral 035 para 1500. Go ahead. Falou agora no 600. Falou no 600, aguarde de coordenação, nível 390 Natal. Guarda. Atente a nova informação em curso, informação Delta. Confirmo, novamente. 3392, reposto na final Renave. Vai reportar na final Renave, 3392. 600, nova informação em curso.